Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje vamos conversar com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de São Paio de Gramado, Sr. Pedro Ribeiro. Para além do Sr. Pedro Ribeiro, temos a companhia de 5 jovens do mesmo agrupamento, a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Bom dia. Bom dia. Agora vou conversar um bocadinho com o Sr. Pedro Ribeiro. Ele esteve aqui comigo, creio que neste mesmo programa, não sei se faz 8, se faz 9 anos, para novembro, não é isso? Sim, já foi alguns anos também. Já foi alguns anos. O tempo passa, de facto, muito depressa. Pedro, olha, eu vou-lhe pedir que nos faça um breve historial do agrupamento de São Paio de Gramados. O agrupamento já tem bastantes anos. Ultimamente, e desde que eu sou o chefe do agrupamento, temos mantido um efetivo bom. Neste momento anda na média dos 115 elementos. É um agrupamento jovem, dinâmico, com bastantes escuteiros, que penso que representa bem o escutismo aqui na nossa região. Pedro, desculpe, eu não ouvi o que disse. Há quantos anos é que está formado o agrupamento? Vai quase fazer 25 anos de filiação, em 2013. O Pedro foi também dos fundadores do agrupamento, não? Não, quando eu comecei já havia. Como escuteiro, como lobito. O Pedro está há quanto tempo no agrupamento? Boa pergunta. Desde os meus 6 anos, o que quer dizer que já é há bastante tempo. Há muito tempo. Sim. Muito bem. É como as senhoras, nunca veio perguntar a idade e se me respondesse ficámos a saber a idade dele e assim está-se a proteger um pouco. Muito bem. Sim, senhor. Portanto, uma boa parte dos fins de semana são ocupados com o escutismo, Pedro. Sim, todos os sábados temos reunião. Das 2h30 às 4h30 temos reunião. Como é que se apanhou o gosto pelo escutismo? No meu caso individual, comecei desde pequeno, foi uma coisa que foi ficando incutida na minha pessoa e que, pronto, depois de tomarmos, a gente costuma dizer, muitas vezes dizemos isso, que é, as pessoas às vezes andam nisto, andam naquilo, mas muitas vezes perguntam e dizem que são escuteiras, é uma questão de ser, já é intrínseco, acho que fica intrínseco à pessoa. Aqui no concelho continua a ser o único agrupamento? Sim, sim. Pois, era desejável que aparecessem outros, talvez, mas... Sim, seria sempre bom. Essas coisas não são fáceis, não é? Sim. Exige um bocado também de dedicação por parte dos adultos que estão voluntários no agrupamento. Exige um bocado de dedicação para que isso aconteça. Há agrupamentos que são escuteiros com U e há agrupamentos escuteiros com O. Qual é a diferença? Pronto, existem existem três associações de escuteiros em Portugal, que é as Guias de Portugal, os Escoteiros e os Escuteiros. Basicamente, assim, em poucas palavras, a diferença é que os escuteiros com U estão associados, não têm a fé católica como o seu princípio base, enquanto que nos escuteiros com O não têm que ter nenhuma ideologia definida de fé. Está bem. O vosso agrupamento, pelo que vejo, e aliás nem seria necessário perguntar, pois é misto, eu estou a ver, portanto, sim, sim. Meninos e meninas. É mais fácil formar agrupamentos ou mantê-los sendo mistos, talvez, não? Sim, no CNE os agrupamentos todos são mistos, não há essa diferença, e até porque a coeducação é uma dos objetivos que nós tentemos atingir. O vosso agrupamento tem todas as secções ou falta-lhe alguma? Tem todas as secções. Temos um bom efetivo em todas as secções, desde os lobitos até aos caminheiros. Destes jovens que estão consigo, a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João, algum deles também já é dirigente ou não? Ou são não, todos? Não. Não. Vão este ano fazer a promessa de caminheiros. São todos aspirantes a caminheiros. Está bem. Eu não me vou dirigir a nenhum de vós, responda quem quiser, mas a questão que eu vos queria colocar é a seguinte: o que é que vos atrai no escutismo? Bem, bom dia. Eu entrei para os escuteiros, foi a conversar com os meus colegas, falavam muito em acampamentos, novos conhecimentos, novas amizades. E houve um sábado em que decidi ir para ver como é que era. E logo desde o primeiro sábado que tomei o gosto pelos escuteiros, e o que eu costumo dizer, para mim os escuteiros quem me tira, tira-me tudo, e os escuteiros para mim já é uma forma de viver e não só um hobby que possa ter. Portanto, para o João, os acabamentos, acho que foi o isco, talvez, não? Sim, também, porque nunca tinha tido uma experiência dessas, e os escuteiros deram-me essa oportunidade, além de ter novos conhecimentos, e foi graças a isso que muitas das coisas que eu sei foi graças aos escuteiros. Se vocês entenderem, portanto, também a questão que eu coloquei ao João, posso colocá-la, portanto, também a vocês, portanto, o que é que vos levou, portanto, em verdade, pelo escutismo? Bom dia. A mim levou-me também, como disse o João, ter conhecimento que andavam lá amigos meus e procurar saber em que consistia este movimento e como também soube que tinham os bons princípios, como a religião católica, o prezar pela educação, quer da natureza, quer cívica, também me levou a entrar para os escuteiros. E pronto, ao longo dos anos fui adquirindo conhecimentos e experiência nos escuteiros e fazendo amigos. O que me continua a motivar, pois é nos escuteiros tenho o meu círculo de amigos e é como se fôssemos uma família, pronto. Todos gostamos e gostamos destes princípios e do que lá fazemos, pronto, e é o que nos motiva a andar lá. Está bem, então, e o Zé Miguel, já agora, foi o André que falou, agora passava ali para o Zé Miguel. Bom dia, a minha vida no escutismo começou desde muito cedo. Eu tenho um primo mais velho, também caminheiro, nos escuteiros e então os meus pais, através dele, empurraram-me para o escutismo e devo dizer que na primeira fase, enquanto fui lobito e até metade da minha etapa enquanto explorador, andava lá com um pé à frente e outro atrás. Mas, como disse, quando cheguei mais ou menos a metade da minha vida de explorador, comecei a ganhar gosto e pronto, criámos entre todos laços de amizades e pronto, e hoje vejo uma segunda família no escutismo. Muito bem, sim senhor. Então, não sei se a Bruna, se a Helena, se querem dizer também alguma coisa em relação a isto. Bom dia. Eu desde muito cedo que fui incutida a andar na catequese, a ir à missa aos domingos e tudo mais. E eu não comecei a ser escuteira desde lobito, ao contrário dos meus colegas. Eu entrei para os escuteiros um bocadinho mais tarde. Foi precisamente por influências amigas, ao contrário do resto, foi o facto das pessoas me contarem o que faziam, as experiências que tinham, ou as pessoas que conheciam, levava a criar gosto, a questionar-me porque é que eu não ia, porque é que não entrava. E eu só decidi dar rumo à minha vida e entrar para os escuteiros quando tinha 14 anos. Ou seja, sou escuteira há menos tempo que todos eles. No entanto, agora que sou escuteira, gosto tanto daquilo que faço, daquilo que é o fazer, que não vejo a minha vida sem escuteiros. Muito bem, sim senhor. E Helena, o que é que nos vai dizer? Bom dia. Eu entrei no escuteiro já desde pequenina, foi o meu pai que me levou para lá. E eu ao início não sabia o que eram os escuteiros, nem nada. Então um sábado meu pai levou-me aos escuteiros e eu não tinha amigos lá, não conhecia ninguém. Então ao início, quando entrei para lá para os lobitos, não gostava daquilo, não conhecia ninguém. Mas aos poucos eu fui aprendendo a gostar e fui passando para os exploradores e assim, e fui conhecendo fui tendo amigos e não sei o quê, e fui aprendendo a gostar dos escuteiros e até agora acho que não quero sair. Sim, senhor. Vocês são de São Paulo ou são mesmo de Oliveira? Ou são uns de um lado e outros de outro agora? É uma questão de vários lados. Cabinhos. Está bem. Creio que foi João que começou a falar nos acampamentos. Vocês costumam fazer muitos acampamentos ou não? Sim, costumamos fazer alguns. Costumamos fazer na altura das férias de verão. Onde é que costumam ir, João? Onde costumam ir? Por muitos sítios, costumamos no concelho, à volta do concelho. Temos várias atividades também a nível nacional, o Jamboree das Beiras, que eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir. Temos também o São Jorge. Pronto, temos assim muitas atividades em que nós participamos. Assim, quando vão para acampamentos, ficam quantos dias mais ou menos? Costuma ser mais ou menos um fim de semana e três dias. No máximo costumamos ficar uma semana, pronto, é a data máxima que temos. Pois, depende da atividade que for. Temos atividades, por exemplo, que são só de um dia, em que fazemos só a atividade de duração do dia, e temos atividades que são ao fim de semana, e como o João falou, por exemplo, o Jamboree é de uma semana, são cinco dias. Eu estou a pensar que o Pedro está ali muito calado. Quer dizer, o facto de eles conversarem não significa que o Pedro também não... Mas eu estou a gostar de os ouvir. estamos a demonstrar os conhecimentos que o nosso chefe nos ensina nos roteiros. quando vocês vão para os acampamentos, costumam ser muitos, poucos? Quantos são em média, mais ou menos? É assim, depende muito também do tipo de atividade. Se é por secção, aí está restringida ao efetivo da secção. Depois nós temos atividades de secção dentro do agrupamento, temos a atividade do agrupamento, que engloba todo o agrupamento, e temos as atividades regionais e nacionais, onde podem participar muitos escuteiros. No Jamboree das Beiras, uma atividade de referência aqui da região de Coimbra, e que participámos, da última vez estavam perto de 3 mil escuteiros. Pronto, isso, pois, mas eu referia-me concretamente ao agrupamento. É assim, no agrupamento as nossas secções todas andam com efetivo, pelo menos a primeira, a segunda e a terceira, Lobitos, Exploradores e Pioneiros, com efetivo perto das 30 elementos. Em média, se digo eu, assim por alto, estarão sempre entre 15 a 20 pessoas, penso eu, numa atividade dessas de fim de semana. Num acampamento, em treinamento de fim de semana. Nestes casos, como é que vocês costumam deslocar? É assim, isso é uma das coisas que também limita um bocado o nosso raio de ação. Por isso é que muitas das vezes temos, e penso eu, pelo menos, eles podem falar melhor disso, mas durante a vida escutista deles ficaram a conhecer bem o concelho. Temos muitas vezes, temos corridas freguesias do concelho, quase todas. E muitas vezes os pais colaboram nisso. Quando é atividades assim mais fora, temos que recorrer a transportes. Vocês não costumam ir lá para baixo, para junto do rio? Não. Sim. Eu digo isto porque quando eles são de outras zonas, dizem, nós vamos lá para a zona do rio e aquilo é muito interessante. Os rios e também a parte assim mais de serra do nosso concelho normalmente é as partes que nós mais escolhemos. Sempre ligados ao meio ambiente e à natureza. Cheira a terra a música que mais gosto de ouvir. Toca o mar que refresca as ideias que não podem fugir. Vejo o sol que ilumina e aquece o sentimento. Ouço o vento que me leva na aventura sem medo. Segredar. brechas que a natureza nos faz, a inocência que nos traz. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Ao domingo, às 10 e à segunda-feira, às 19. Neste momento, conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de São Paio de Gramaços, o Sr. Beto Ribeiro, e mais 5 jovens do mesmo agrupamento: a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Vamos continuar a conversa com estes jovens, porque no fundo são todos jovens, inclusive o chefe também é um jovem. Costuma-se afirmar que todos os escuteiros deviam fazer um grande encontro internacional, que saiam mais enriquecidos. Vocês já fizeram assim algum grande encontro internacional ou não? Internacional, ainda não. Não? Não, é uma das coisas que gostaríamos. Ainda esta nova oportunidade, alguns dos nossos colegas tiveram. Nós, enquanto agrupamento, ainda não conseguimos trabalhar o suficiente para conseguir criar condições para isso. Infelizmente, mas é um dos nossos objetivos. Pronto, ainda não fizeram esses grandes encontros internacionais, mas sei que já fizeram outros, sei que vocês estiveram nas jornadas, portanto, creio que vocês estiveram todos nas jornadas, não foi? Sim. O Pedro não esteve nas não, jornadas? Não, eu não estive. Mas já tinha estado em algumas ou não? Não, infelizmente nunca participei. É pena, de facto. Creio eu, e vamos ver. Quero ver se consigo motivar o grupo com que eu estou no agrupamento para irmos ao Rio de Janeiro, talvez seja um... Ah, sim, era interessantíssimo, não havia nenhuma que... Sim, que tenho que começar já a fazer umas economias, não é? Porque realmente a deslocação para o Rio de Janeiro é um bocadinho maior do que aqui para a Espanha, que era mesmo ao lado. Mas acho que creio que vale a pena, mas isso vamos ver o que é que eles nos dizem, a ver se eles o entusiasmam, está bem? Então, dizer lá, vocês estiveram tanto em Madrid. Sim. E estiveram em Madrid. Só estiveram em Madrid ou já estiveram noutras jornadas anteriores? Não, eu falo por mim e acho que pelos meus colegas, nós só estivemos nestas jornadas. Sim, nós só. Esta foi a nossa primeira jornada, pronto. E, por exemplo, o que nos motivou a ir a esta jornada foi conhecimento de outros elementos de grupos de jovens já terem ido e terem gostado e partilhado a experiência que viveram lá. Pronto, foi basicamente isso que nos motivou a participar neste projeto. Outra coisa que nos entusiasmava era, sem dúvida, o encontro com o Santo Pau. Acho que era a curiosidade de ir, o ver, estar perto, era uma coisa que nos empolgava a ir. Eu falo por mim. Já tinha tido, como o André disse, opiniões de outros colegas nossos, mas sem dúvida nenhuma que não há opinião que descreva o que é estar numa jornada. A sensação que é quando estamos perante uma pessoa tão importante como o Santo Papa e todo o convívio que se vive durante a jornada é qualquer coisa de indescritível. Foram dias maravilhosos, não é? Cansativos, certamente, não é? Porque sim, havia muita coisa para em que participar, mas que valia a pena, não era isso? Muito calor. Era um calor insuportável, como nunca tínhamos vivido aqui em Portugal, eu, pelo menos. E por incrível que pareça, no último dia teve um calor horrível. Não se podia estar de dia e de noite. Chovia, que era uma coisa maluca, e trovejava. Estava um verdadeiro temporal à noite. Pois foi. Vocês fizeram fizeram a viagem direta para Madrid ou foram por Toledo, como alguns foram? Foram por Toledo? Passámos por Toledo, depois Talavera e depois fomos para Madrid. Portanto, não ficaram vocês em Toledo, seguiram logo? Não. E foram diretos a Madrid? Não. Portanto, nós passámos em Toledo, passámos na viagem e ficámos, foi uma semana em Talavera, num convento das Irmãs Carmelitas. Exatamente. E depois, então, eles organizaram a semana com várias atividades, missas interessantíssimas, com o coro de lá era uma coisa... Qualquer coisa fenomenal. Era mesmo espetacular. E pronto, tivemos várias atividades E depois sim, no final da primeira semana, fomos para Madrid, onde ficámos num colégio e passámos a última semana e estivemos então com o Santo Pau. Portanto, o vosso grupo foi com a irmã, foi isso? Sim. Menos eu, que fui com elementos do grupo de jovens Zaga. Pronto. Está bem. Vocês visitaram Madrid, foram assim ali a outros locais ou ficaram aqueles dias ali depois todos em Madrid? Nós demos, como nós ficámos num colégio, foi em Pavones, e então nós depois andámos sempre ali à volta, visitámos Madrid, ruas, mas aquilo também era muita confusão e tínhamos sempre atividades, também não dava para visitar muito da cidade, mas conforme nós íamos andando e íamos deslocando para as nossas atividades, dava para visitar também a cidade e pronto, é uma atividade. João, e qual foi a atividade que vocês gostaram mais lá nas jornadas? Eu pessoalmente, aquela que eu mais gostei foi no aeroporto de Quatro Ventas, que foi o último dia em que nós estivemos no acampamento, e foi uma experiência muito, muito boa. O João gosta mesmo dos acampamentos. Sim, gosta. Para tirar proveito dos acampamentos. Está bem. Então, e o Zé Miguel, o que é que custou mais? Isso é uma pergunta difícil, porque, como já disse, as jornadas foi realmente uns dias extraordinários, mas aquilo que marcou mais e penso que marcou mais a toda a gente foi realmente o último dia, a última noite, ver aquele cenário pavoroso, mas ao mesmo tempo espetacular, porque nós estávamos debaixo de uma trovoada imensa e aquilo metia medo, mas ao mesmo tempo, não sei, era como se estivéssemos a ser banhados por uma tranquilidade e por uma paz de espírito indescritível, sim. A mim contaram, portanto, eu não fui, mas uma pessoa amiga que foi, que também apanhou esse banho de que vocês falam, ele disse é que passado e que meia hora a roupa estava seca, quer dizer, portanto, depois de tanta água, não é? Certamente que isso aconteceu também convosco e tiveram essa sensação, não? Sim, e o mais, para mim, o mais fantástico foi que, mesmo com aquela chuva toda, com aquela trovoada, eu acho que aquilo foi uma espécie de prova, porque ninguém arredou pé, continuámos todos no mesmo sítio, como se nada acontecesse inclusive ao Santo Padre, não é? Sim, André? Inclusive o Santo Padre, sim. Pronto, isso foi um, como o Zé disse, foi das experiências mais intensas da viagem, das nossas jornadas. E a Helena e a Bruna, de que é que gostaram mais lá nas jornadas? Contem lá. Eu gostei do festival que houve lá. Houve uma coisa de festival. Decidimos para Madrid. Exato, antes de estarmos mesmo em Madrid. Foi em Toledo, sim. Sim, houve um festival e, por acaso, foi bastante interessante. O festival de quê? Diga lá, era de músicas e depois comia danças contemporâneas, acho eu. Era algo. Era um bocado misto. Pronto, vários grupos de jovens, para complementar a informação da Bruna, vários grupos de jovens de todo o mundo iam apresentar músicas dos seus países, ou seja, nós assistimos a um espetáculo completamente multicultural, o que provavelmente chamou também o interesse à Bruna, pronto. Então, e Helena, já agora, para não ficar para trás. Além, não é? Do festival, que também gostei, o último dia lá no aeroporto, foi também muito bonito, também gostei muito, e uma coisa que eu gostei foi que, mesmo estando à chuva e estando-se com frio, a ver aquela trovoada toda, como o André disse, ninguém arredou pé e ainda havia gente a gritar pelo Papa e todos contentes, não havia ninguém a fugir, havia até gente sem chapéus, ali tudo à chuva e... Foi muito giro, muito giro. Vocês vieram entusiasmadíssimos, não foi? Sim. Foi. O João há pouco dizia que dormiram num colégio. Dormiam não, que estiveram num colégio. Portanto, dormiam lá também, não é, João? Sim, dormíamos lá, tomávamos banho e Basicamente era o que nós fazíamos aí no colégio. A alimentação era lá ou era noutro local? Não, a alimentação era por nossa conta. Nós tínhamos uns livretos com umas senhas e havia vários restaurantes que tinham aderido às jornadas e nós íamos a esse restaurante, apresentávamos a senha tanto do almoço como do jantar e depois... pronto, fazíamos a nossa alimentação, exceto o pequeno almoço, que esse sim era no colégio. Só para completar aqui o João, houve pessoas que ficaram em colégios, mas houve também pessoas que tiveram famílias de acolhimento. E antes de chegarmos a Madrid, houve pessoas que foram e ficaram em famílias de acolhimento. E aí sim, as famílias eram responsáveis pela nossa alimentação, pela nossa dormida, e tudo que estava inerente, aquilo que uma família faz e a maneira como éramos recebidos ou como éramos tratados na nossa família, as pessoas que nos receberam tentaram acolher-nos e fizeram-nos sentir como se estivéssemos em casa. Portanto, não sei se eu entendi bem isso, não. A Bruna não esteve no tal colégio, esteve em casa de famílias de acolhimento. Exato, antes em Madrid, aquela semana que estivemos antes de chegar a Madrid, houve pessoas que ficaram em colégios e nós... Houve outros que ficaram em famílias de acolhimento, que foram distribuídos. Aconteceu mesmo com a Helena, com certeza, também. Não, eu fiquei num colégio de freiras, certo? E a experiência também foi muito boa. Não tínhamos aquela coisa das famílias, mas elas acolheram-nos muito bem e trataram-nos otimamente. A comida também era boa e... A companhia era boa, a comida era boa, as companhias eram boas. André, creio que queria dizer alguma coisa. Sim, eu também estive numa família de acolhimento, como a Bruna, e compartilho com ela a sensação, porque foi realmente uma experiência muito boa. A família, ainda que há tempos em outubro, encontrei-me com a família em Fátima, pronto, não perdemos o contacto. Fomos lá, estivemos lá a rezar, pronto... Pois estas famílias partilhavam, como é óbvio, a mesma fé que nós. E pronto, passei uns belos tempos lá com eles. Eles acolheram-me muito bem, tratavam-me como se fosse um filho. E é engraçado que a família onde eu estive já tinha mais 4 filhos pequeninos. E mesmo assim, e pronto, não viviam numa casa muito grande, num apartamento. Mesmo assim, acolheram-me a mim e a outro jovem. Eu acho que realmente... pronto, é... Quando há boa vontade, é uma grande boa vontade, sim, destas pessoas e penso que isso também é derivado da fé que temos. Portanto, não há dúvida, eu aqui não estou a pôr em dúvida, mas vocês vão ter mesmo todos ao Rio de Janeiro, ou não? Ou haverá aqui algum que não vai? Eu já ando a fazer uma vaquinha, como se costuma dizer. Pronto, então não se esqueçam que têm que levar o Pedro convosco. Comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de Sampaio, de Gramaço, o Sr. Pedro Ribeiro, e mais 5 jovens do mesmo agrupamento: a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Vamos continuar a conversa com estes jovens durante mais um bocadinho. O Papa fala muito em usar os meios de comunicação para comunicar Jesus Cristo e a sua mensagem. Isto pode ser uma boa hipótese. Lá no vosso agrupamento, já pensaram nisso? Lhes parece? É assim, né? Cada vez mais os meios de comunicação disponíveis que nós temos levam-nos a um imediatismo que nós temos também que saber viver com isso. Pelo menos enquanto educadores, temos que estar, vá, no mesmo nível, nas mesmas plataformas, penso eu, que o público pretendemos atingir. Nós, pelo menos nestes grupos mais velhos, pioneiros e caminheiros, através das redes sociais, do Facebook, assim, é uma forma de divulgação que nós já estamos a utilizar há algum tempo para divulgação de atividades e de coisas que acontecem no agrupamento e que nos dá a vantagem de ser mais no imediato, conseguirmos transmitir qualquer mensagem mais no imediato. Tem vantagens e desvantagens também inerentes, que é mesmo assim. Pois, o Santo Padre tem pedido muito para que se usem esses meios, não só, portanto, para vocês, mas de modo particular, tem falado para os jovens. É claro que ele fala para toda a gente e é necessário, portanto, não há dúvida nenhuma que nos tempos que correm, pronto, são meios que são necessários. Ele tem falado, inclusive, até na internet, muito na internet. Claro, isto é necessário. Nós vamos ter no próximo ano, não, vamos ter já este ano. Em outubro vai haver o Sínodo dos Bispos em Roma e vai ser um grande acontecimento para o mundo, não só pelo Sínodo dos Bispos, mas também porque são vários eventos num mesmo período e que se vão prolongar por mais de um ano. Estou a pensar no que faz 50 anos do Concílio Vaticano II, faz 20 anos que há 20 anos que temos também o Catecismo da Igreja Católica e o próprio Papa ordenou que houvesse um ano da fé também que vai ocorrer durante esse ano e que vai inclusive apanhar as Jornadas Mundiais da Juventude do Rio de Janeiro. E claro, é outro pedido que ele faz, porque no fundo vamos ter a nova evangelização e um dos meios que realmente ele pede é que se usem, portanto, os meios de comunicação. Creio que são todos bons, desde que a gente os aproveite, quer sejam jornais, quer seja a rádio, quer seja a televisão, quer seja a internet, mas há que estar atento e, se for possível, lá fora e também aqui dentro na rádio, porque não? Fazerem um programa, vocês também, não é? Portanto, estas coisas, pronto, têm que nascer e às vezes nascem de uma conversa, por isso há que pensar nisso. Para as jornadas de Madrid, aos que foram, foi-vos oferecido um catecismo, e o CAT, ou qualquer coisa assim, não é? Fala a vossa linguagem, não sei se já o leram, se não leram, se lá têm de lado. O que é que vocês pensam acerca disso? Chegaram a ler ou não chegaram a ler? Eu pessoalmente não cheguei a ler. Eu li algumas passagens durante as missas que nós tínhamos lá, mas o catecismo completo, infelizmente, não o cheguei a ler. Está bem, pronto. Quem diz a verdade não merece castigo, não é? Exatamente. Está bem. E vocês também, um pouco à semelhança do João, também não leram, com certeza, não é? Pois. Se calhar é um bocado desleixo da nossa parte, pronto, enquanto crentes nesta fé, mas às vezes, pronto, a sociedade empurra-nos para outros caminhos e às vezes leva-nos a esquecer certas coisas essenciais à vida, pronto, mas... Eu entendo isso muito bem, portanto não tenho que estar a justificar, né? Olha, uma coisa, às vezes, aliás, o próprio Papa fala nisto para este acontecimento que vai ocorrer da nova evangelização, mas isso, pronto, há muito tempo que se fala disso e até nas vossas escolas, por vezes este tema vem à baila, que é tanto a fé e a ciência natural. O que é que vos parece? Será que Será que estão os dois no mesmo sentido? Será que estão em sentidos opostos? Quem é que quer falar? Normalmente o João pega logo quando é para falar dos escoteiros, mas agora dá a impressão que não está com muita vontade. Mas também não tem que ser o João, é o que quiser. Quem quer dizer alguma coisa acerca disso? Portanto, é um tema atual. O que é que vos parece? Haverá contradição entre a fé e a ciência natural ou não? Diz-me, não tenhas medo. Se disseres mal, se disseres mal, eu corrijo. Não te preocupes. A mim parece-me que a fé tem que ser natural. Daí a ciência natural. Não tem que ser uma coisa imposta. Ou seja, não tem que haver alguém a dizer faz assim, ou segue-te, ou vai porque tens que ir, ou vai. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa espontânea. Tem que ser. Acho que só há fé quando parte de nós. E quando somos nós que queremos seguir, queremos ir, queremos. E temos curiosidade por saber mais. Se nos for imposto, deixa de ser natural, deixa de ser uma ciência natural e deixa de ser fé. Passa a ser uma oposição. Pois, muito bem, oh Bruna, de facto isso é verdade. A fé não se pode impor a ninguém, não se pode obrigar a ninguém, porque Deus criou-nos livres e, portanto, não, ninguém pode impor nada a ninguém. Criou-nos livres para o bem. Muitas vezes, com essa liberdade, fazemos o mal. Mas não era propriamente nesse sentido que eu tinha colocado a questão. Eu tinha colocado a questão num outro. Entre a fé e a ciência, que muitas vezes dizem, portanto, a ciência é inimiga da fé, a fé é inimiga da ciência, é neste aspecto. Não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa, se não. Se não quiser, pronto, tudo bem. Eu posso responder a essa questão, pronto, dar a minha opinião. Pode não ser a mais correta, mas pronto, é isto que eu penso. Desde os tempos antigos temos assistido a vários conflitos entre a fé e entre a fé cristã e pronto, a religião e a ciência. Eu penso que antes a fé cristã era um grande entrave à ciência, muitas vezes para que as pessoas continuassem na ignorância. Mas isto derivado a questões mais políticas. Pronto, o clero queria ter poder, ou seja, tinha que ter as pessoas na ignorância sobre o castigo divino, digamos assim, e acho que era mais por isso que a Igreja era um entrave à evolução da ciência. Hoje em dia, penso que não será tanto assim. Já acho que a Igreja já tenta entrar mais num caminho conciliador entre a ciência, tentar, pronto, unir os dois caminhos para chegar a uma possível verdade, embora nós saibamos que não existem verdades absolutas, pronto. Mas acho que já tentam caminhar as duas um pouco de mãos dadas, pronto, digamos assim. Não sei se alguém quer mais complementar este assunto, se não, quando não, eu digo daqui qualquer coisa também. Sim. Pronto, a fé e a ciência, quem dá a fé, dá a ciência, porque então elas têm que caminhar no mesmo campo. Todas caminham à procura da verdade e não há dúvida. Agora, o que acontece muitas vezes é que em relação a... pode haver, eu disse ciência natural, porque muitas vezes há determinadas ciências que estão em contradição com a fé. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, pelo o seguinte. Um exemplo de um exemplo é que não é grande coisa, mas enfim. Vejamos o seguinte. O quinto mandamento diz não matar. Ora, se a ciência nos leva, por exemplo, para o aborto ou para a eutanásia, não é? Estão a ver? Aí, portanto, a fé está em contradição com a ciência. Por isso eu coloquei a questão da ciência... da ciência natural. Portanto, de contrário, não. Portanto, elas andam no mesmo sentido. Em relação àquele aspecto da ignorância, não sei, em relação ao que dizia aqui o André, pronto, eu penso que isso foi um pouco da sociedade que nós tivemos há uns anos mais atentos, 25 de Abril, mas e não era não propriamente, se calhar, em relação à fé. Todas as estruturas, não é? Quer dizer, todas as estruturas se movimentavam de uma forma diferente, pronto, não havia a abertura que há hoje, mas da própria sociedade, creio eu. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa. Pois, senão... pois como eu referi, eu penso que isso eram meramente questões políticas. Pronto, quem tinha tentar criar uma forma de poder e vá, digamos assim, controlar as pessoas, movê-las na ignorância, pronto. Era mais nesse sentido, nem tanto... E tanto vá esconder... Pronto, era esconder as coisas às pessoas, mas não era para contradizer a ciência, era mais para deixá-las na ignorância. Na minha humilde opinião também, acho que o caminho da Igreja deve ser pelo contrário, deve ser cada vez mais de maior abertura. Porque nós temos, ou pelo menos eu já aprendi isso, e acho que também aqui nos coteiros um bocado, às vezes também se aprende um bocado isso, nós, quanto mais conhecemos uma coisa, quanto mais a aprofundamos, mais temos tendência a gostar ou não dela. Então, quanto maior for o conhecimento, penso eu, sobre a Igreja e quanto mais isso for aberto e largado, mais vai levar as pessoas a terem mais gosto e uma fé mais viva do que, às vezes, só assim, aquela fé ligeira. Pois, Pedro, pronto, quando diz mais aberto, eu não sei concretamente ao que é que se refere, mas... Ora bem, isto, há coisas que de facto não é possível alterar. Vamos ver, por exemplo, as leis de Deus são imutáveis. Portanto, as leis da Igreja podem mudar, não é minha, mas as leis de Deus são imutáveis, portanto, elas não mudam. Portanto, e nesse aspecto, quer dizer, haja muitos a cumprir, haja poucos, diga-se isto ou diga-se aquilo, quer dizer, aquilo não muda, não é possível. Portanto, estou a pensar, por exemplo, no caso dos mandamentos, não é possível. Agora, claro, quando são leis da própria Igreja, pois aí sim, o magistério da Igreja pode alterar isto ou aquilo. Agora, no essencial, não é possível, porque pronto, eu também noto que às vezes vos dizem, pronto, a Igreja tanto, tem pouca abertura, portanto depois os jovens acabam por ir embora e, pronto, mas o problema não está... Eu acho um bocado que não, que ultimamente tem-se feito um trabalho que tem-se conseguido acolher mais os jovens. Eu noto, se calhar da minha geração para esta geração, que hoje está aqui à mesa connosco, e que já há uma diferença. Eles estão, eu na idade deles não tinha se calhar esta maturidade de fé que eles já demonstram, porque a Igreja também trabalhou para isso, e a igreja somos nós todos, não é? Claro, por isso. Também houve essa mudança para que isso acontecesse. Também o secretário de Suzano da Pastoral Juvenil, que tem vindo a fazer um bom trabalho, e que se calhar na vida destes jovens que influenciou um bocado também, aqui a nível da região de Coimbra, e que influenciou muito, promoveu essa, um bocado essa abertura mais aos jovens. Acho que isso foi muito importante também. Ninguém disse que os dias eram nossos. Ninguém prometeu nada. Fui eu que julguei que podia arrancar sempre mais uma madrugada. Ninguém disse que o riso nos pertence. Ninguém prometeu nada. Fui eu que julguei que podia arrancar sempre mais uma gargalhada e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim. Emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim. Ninguém disse que os dias eram nossos. Prometeu nada. Fui eu que julguei que podia arrancar sempre mais uma madrugada e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim. preciso, nunca por chegar ao fim e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim. Emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim e deixar-me devorar pelos sentidos e rasgar-me do mais fundo que há em mim. Emaranhar-me no mundo e morrer por ser preciso, nunca por chegar ao fim. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o responsável pelo agrupamento de escuteiros de São Paio de Gramado, o Sr. Pedro Ribeiro, e mais 5 jovens do mesmo agrupamento, a Helena, a Bruna, o Zé Miguel, o André e o João. Vamos continuar mais um pouquinho a conversa, porque entretanto o nosso tempo também vai se aproximando do fim, e eu vou-lhes colocar aqui mais uma questão, ou ao Pedro, ou a eles, tanto faz, o resultado acaba por ser o mesmo. Mas, portanto, eu sei que, se não todos, alguns de vós fazeis parte, portanto, de um grupo, do grupo de jovens, não é? Não sei, parece que o nome não é grupo de jovens, mas eu estou-lhe a chamar grupo de jovens para mais fácil identificarmos. O que é que vocês gostam mais, dos escuteiros ou do grupo de jovens? Eu penso que não é comparável. Não é comparável, está bem. Acho que nós temos que gerir o nosso tempo. E gerindo o nosso tempo, nós tanto conseguimos ser bons ou dar de nós ao grupo de jovens, como dar de nós aos escuteiros. Eu acho que ponho os dois um bocado lado a lado. Não consigo dizer, gosto mais de um, gosto mais do outro. Não gosto de deixar nenhum para trás, ou não gosto de faltar a nenhum, ou de me desleixar com algum. Na minha opinião, escolher entre os dois, se calhar, posso ter mais tendência para um do que para o outro. Se calhar teria um pouco mais de tendência para os escuteiros, mas embora não, também não largasse o grupo de jovens por nada, porque em cada lado tenho o meu grupo de amigos, embora alguns deles estejam tanto num lado como no outro, mas lá está, são coisas diferentes. Os escuteiros são é um modo que eu tenho de viver e de seguir a minha vida segundo alguns ideais, e o grupo de jovens, embora também seja mais ligado também à fé cristã, mas já é um pouco diferente que os escuteiros. Eu, na minha opinião, se me obrigassem a escolher entre um e outro, sem dúvida nenhuma que sem hesitar escolhi o escutismo por várias razões. Mas pronto, como a Bruna disse, gosta de se entregar a ambos. E pronto, eu vou ao grupo de jovens, entrego-me ao grupo de jovens, dou o meu melhor no grupo de jovens, mas quando se fala de escutismo, eu dentro de mim tenho escutismo como topo, porque aquilo que eu sei hoje e aquilo que eu aplico hoje no meu dia-a-dia, muito devo ao escutismo. E eu cresci, eu estou no escutismo Desde os 6 anos, portanto, toda a minha vida, ou grande parte da minha vida, foi passada no escutismo. É a opinião do Zé Miguel, e o João também já falou, o André parece que não. Pois, eu também compartilho da opinião dos meus colegas. Eu penso e digo que são coisas distintas. Se escolher algum, eu, como o Zé Miguel, também ando já nos escuteiros. Pronto, eu entrei um bocadinho mais tarde, aos 8, mas pronto, também já ando desde pequenino. E sem dúvida, pronto, escolhi os escuteiros porque, sei lá, é o grupo em que eu já ando há mais tempo e é aquele em que eu me sinto, sinto-me nos dois em casa, mas já tenho um carinho especial pelos escuteiros e já faz parte da minha vida há mais tempo. Pronto, e leva esse carinho especial pelos escuteiros. Embora no grupo de jovens também já tenha vivido experiências muito boas, pronto. muitas vivências, agora também as jornadas mundiais. Acho que são dois grupos distintos, mas que vale a pena andar neles e partilhar e conviver com outras pessoas e pronto, é isto. André, você acha que eu devo pedir a mesma opinião a Helena ou não? Eu acho que sim, porque não? Ela também já anda nos coteiros há muito tempo, também já desde pequena, acho que ela também terá uma opinião sem dúvida interessante. Helena, o que acha? Gosta mais dos coteiros ou do grupo de jovens? Eu gosto muito dos dois. Eu tenho os mesmos amigos, tanto num como no outro. Como o Zé, eu também cresci nos escoteiros. Eu estou lá também desde pequena, não sei que idade. E foi lá que eu cresci, que aprendi muito, mas acho que gosto dos dois. Não escolho entre nem escoteiros nem grupo de jovens. Acho que escolhi os dois. Pronto, e está nos dois e está muito bem. Pronto, muito bem. Ó Pedro Ribeiro. O nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Eu tinha aqui mais umas questõezinhas para colocar. Então, lá ver se você me dá aqui uma ajuda. Será que dá para concluirmos este programa de hoje e daqui por uma semana continuarmos esta conversa? Ou será que ficamos por aqui? O que é que você acha? Não sei, se eles também quiserem, nós estamos dispostos para conversar, penso eu, agora depende um bocado de todos, mas o que é que os parentes? O João, o André, o Zé Miguel, o Bruno e a Helena, damos por encerrado, porque o tempo está praticamente no fim, damos por encerrado o programa e ficamos por aqui, ou a gente vai continuar a conversar para a semana acerca dos escuteiros de São Paio de Gramaços? O que é que os parece? Eu penso que sim, podemos continuar. Porque para falar dos coteiros ou falar da fé cristã, acho que nunca nos cansamos e estamos sempre aptos para falar disso. João, e até dar a oportunidade a outros elementos, quem sabe, pronto. João, eu acho que merecia uma salvazinha de palmas. Obrigado. Não corto. Pronto, então nesse caso nós vamos encerrar este programa. E depois para a semana gravamos um outro para outro domingo. Está de acordo? Sim, sim. Pedro Ribeiro, quer fechar? Quer dizer assim mais alguma coisita para hoje? Sim. Porque eu gostei muito de estar aqui presente com o Sr. Armando e com os ouvintes da Rádio Nova. De falar, mas também de ouvir. Gostei de ouvir estes jovens. Parece-me que estão imbuídos de um bom espírito. Espero que, pelo menos, o nosso objetivo enquanto escoteismo e enquanto formadores é formar adultos que sejam responsáveis e que façam, que sejam proativos na sociedade onde se insiram e que façam algo a diferença, que tornando este mundo um bocado melhor. E eu espero que eles consigam abraçar um bocado esse caminho e essas esperanças que nós temos depositadas neles. E penso que é só. Muito bem. Pronto, foi o programa Conversas em Rede da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser. Entrevendo a porta de saída, tentando uma nova investida, várias direções podes percorrer sem ninguém dizer o que irás fazer. Repensas na sorte de aqui estar, todas as certezas vão estremecer, sentindo que tudo pode acontecer. Yeah. só tu és o vigilante. Voltar a acreditar que vale a pena mais uma peça que se encena para ti. Tantas pessoas.